Vá que eu jamais tivesse outra chance. Logo que entramos na casa, minha vida foi facilitada, porque com o frio do banho minha mãe pediu para que eu a abraçasse, e eu fiz depressa, e ficamos a nos secar um pouco em pé. Como no abraço ela estava apenas de biquíni, meu pau não custou a endurecer, fazendo um volume no calção molhado que não dava para disfarçar. Minha mãe notou o volume, e disse: e esse volume todo, por que é? É apenas reflexo do frio, eu disse, sem fazer o menor sentido. Pois me abraça mais perto que passa, ela disse. Tive aquilo como um sinal verde para fazer o que desejasse, e tomei coragem. Posicionei-me então logo, 20, atrás dela, abraçando-a firmemente e tocando meu pau bem no meio de sua linda e empinada bunda seminua. A luz, que já era pouca, entrava com dificuldade na casa, e eu aproveitei aquela desculpa de frio para tirar proveito total da situação. Comecei a roçar meu pau descaradamente por sua bundinha, de um lado para o outro, e, se com uma das mãos eu abraçava pela barriga, com a outra subi na cara dura até seus seios, e a introduzi suavemente pelo biquíni, segurando seu peito exatamente em minha mão. O que é isso, Pedro? O que está fazendo? Perguntou minha mãe, com ar de prazer. E eu disse: é que assim se esquenta melhor, mãe. E esse seu biquíni está todo molhado. É nessa, fadinho? Ela disse: está certo. Pois pode se esquentar à vontade, mas se o meu biquíni cair, não vá dizer que foi sem querer, viu? Porque você já o abriu uma vez, lembra? Nisso eu subi a outra mão, alisando sua barriga e entrando dentro do sutiã, segurando também o outro peito, Márcio, e os apertei ambos, forçando meu pau ainda mais contra sua bunda, expondo seus biquinhos, que estavam durinhos. Filho, isso tudo é para o frio, ela disse. Até parece que você está querendo é outra coisa. Não, mãe, eu disse. É bom para o frio. Desse jeito passa mais rápido. Disse isso segurando seus seios em minhas mãos. E, 21. Como ela nada mais falou, tirei uma das mãos e desamarrei o laço, fazendo a parte de cima do biquíni cair, o que a deixou com os firmes seios à mostra. Ela se virou para mim e vi de perto aqueles lindos peitos, médios, com as marcas do biquíni bronzeadas e os biquinhos durinhos. Sua bucetinha estava gostosíssima, e fazia uma vulva no biquíni. Ela perguntou: e isso? Eu disse: é para o frio, mãe. Esse seu biquíni está todo molhado. Pois se é para o frio, você também tem que tirar esse calção, que deve estar muito molhado. Ela disse, pegando com a mão no elástico ensopado. Eu já ia tirá-lo, porque está muito frio com ele, disse tirando rapidamente o calção e ficando apenas de cueca. Sei, minha mãe disse, olhando o volume que meu pau duríssimo fazia em minha cueca, e continuou: e esse volume todo aí, ainda frio? Sim, está fazendo muito frio. Não fazia frio. Então pode me abraçar mais um pouco, para ver se passa, ela disse, abraçando-me. Abraçamos-nos de frente, com a desculpa de que era para passar a frieza. Meu pau nunca ficou tão duro em minha vida, e estavam roçando nas coxas de minha mãe. Seus seios nus encostavam em meu peito, o que me dava tesão sobremodo. Não havia mais como disfarçar. Então decidi abrir o jogo e ir com tudo. Levei uma das mãos e segurei seu seio, apertando levemente, a outra mão. 22. Pousei em sua lisinha bundona, trazendo seu corpo ainda mais contra o meu, forçando meu pau em sua bucetinha sobre o biquíni. Tentei erguer sua perna para a altura de minha cintura, mas senti pesada. Minha mãe, sentindo minha vontade, ergueu um pouco, e eu descaradamente levei uma das mãos em meu pau e mesmo com a cueca eu posicionei contra o biquíni, na entrada de sua buceta, fazendo pressão. Ela gemeu. Não demorou e baixou a perna, e eu levei a mão direita até seu biquíni, e massageei na cara lisa a sua bucetinha. Foi quando não havia mais o que esconder. Pedro, vem passar o frio aqui na cama, ela disse, pegando-me pela mão. A imagem de minha mãe, apenas com a parte de baixo do biquíni, carregando-me para fudê-la, foi maravilhosa. Ela sentou-se na cama e eu parei em sua frente, admirando aqueles seios rígidos. Ela disse: Pedro, vamos deitar aqui. Mas você não pode contar a ninguém que deitamos assim, está certo? Afirmei discretamente com a cabeça. Ela então se deitou e eu a segui, posicionando-me logo atrás dela e de costa para a parede. Demorei alguns segundos eternos até chegar meu pau em sua bunda, mas minha lentidão parou por ali, e logo que me cheguei nela, já trouxe a mão por baixo de seu pescoço, abraçando-me com seu peito. Com a outra mão peguei na perna, mas logo subi até chegar em sua bucetinha, e comecei uma gostosa massagem por sobre o fino biquíni. Minha mãe respirava. 23. Pesado, já não aguentando mais, eu coloquei meu pau para fora, posicionando no meio de suas coxas. Foi maravilhosa a sensação de sentir meu pau tocando aquela pele macia e lisinha, e o seu calor, minha mãe. Ao sentir-se tocada inesperadamente, levantou um pouco a perna, de modo que meu pau passou duríssimo para a frente de seu corpo. Foi o frio que te deixou assim, brincou minha mãe, que estava mais tranquila para conversar do que eu. A cueca estava molhada, eu disse. Ela então baixou sua mão e a pousou em meu pau, que estava melado de tesão, e o alisou, subindo e descendo sua mão suave. Eu estava para gozar, mas me segurava. Aproveitei o momento e levemente puxei o lacinho do biquíni, que se abriu pela metade, revelando boa parte da bucetinha de minha mãe. Era perfeita, linda e com pelinhos ralos. Deliciosa. Meu biquíni está molhado também? Ela perguntou. Esta, eu disse. Ela riu. Estava descontraída. Ainda bem, porque pensei que novamente ia dizer que foi sem querer, falou. Eu sorri, ficando mais descontraído ponto e ela voltou a acariciar meu pau. Pois eu acho que você está me enganando. E isso tão duro não é frio nada, ela disse. Aposto que esta sim por minha causa. É verdade, confirmei, alisando seu peito. 24. Seu safadinho, ela disse. Está querendo comer a mamãe, não é? Quero, respondi. E ela disse, pois vem. Quando ouvi aquilo levei minha mão até sua buceta, e passei pelos cabelinhos, baixando ainda mais o biquíni. Peguei meu pau por baixo e o posicionei na entrada de sua buceta, sentindo o calor gostoso. Estava molhadíssima. Beijava o pescoço da minha mãe e apertava-lhe o peito, que cabia exatamente na minha mão, e com uma leve pressão enfiei a cabeça melada no seu bucetão, fazendo-lhe gemer baixinho. Foi aí que vi que minha mãe era das que gemia. E, no embalo do gemido, disse em seu ouvido que ela era muito gostosa. Continuei forçando meu pau, que deslizou completamente para dentro de sua bucetona, arrancando-lhe mais um gemido. Que pauzão gostoso. Me fode gostoso, ela dizia, aleatoriamente imersa em prazer. Tirei lentamente meu pau de sua buceta, e senti o quanto estava molhadinha. Voltei a meter, iniciando um delicioso vai e vem. Comecei devagar, mas depressa aumentei o ritmo, e já estava comendo minha mãe de ladinho. De vez em quando ela gemia baixinho, o que me dava enorme tesão, foder minha mãe e fazê-la gemer. Mas ao mesmo tempo aquilo controlava o meu gozo, porque dividia meu pensamento o fato de alguém andante, sei lá, poder escutar e nos flagrar. Mas voltava sempre à concentração. 25. Ao que interessava, e metia meu pau cada vez mais rápido naquela chana deliciosa. Quase gozei, mas para retardar mais um pouco a mudei de posição, levantando minha cintura e a trazendo comigo, deixando-a de quatro. Continuei o vai e vem um pouco mais lentamente, segurando-a pela cintura. Meu pau deslizava gostoso por toda sua buceta, e abri um pouco quando saía. Minha mãe estava uma gata fundendo. Seus cabelos úmidos cobriam-lhe as costas e seus seios balançavam com o movimento. Aumentei o quanto pude a velocidade. Ela gemia como uma puta, e gozei como nunca dentro de sua buceta. Embora não tenha visto o gozo, sabia que havia sido o maior de minha vida, porque quase desmaiei para o lado na hora. Deixei-me pesar sobre seu corpo, e deitei-me de lado. Ela veio comigo, e me abraçou. Nós estávamos ofegantes, e fiquei descansando e admirando seus peitos tesudos. Demoramos de 7 a 8 minutos fazendo o sexo, que já nos foi mais que suficiente, devido nossas excitações. Acrescenta-se a isso outros 5 minutos, nos quais passamos deitados, e mais o tempo em que nos vestimos. Isto somado, saímos da casa já era o fim da tarde, e a derradeira luz nos ajudou apenas a montar no cavalo e seguir um pouco o caminho. Fomos conversando outros assuntos, e chegamos em casa de noite, minha mãe na cela e eu na garupa, trazendo uma sacola plástica. 26. Lembro que dormi muito bem naquela noite, e no outro dia agimos naturalmente, como se nada tivesse acontecido. Voltamos na segunda a Belo Horizonte, e desde então, tive mais alguns episódios interessantes com minha mãe, mas, que não me compete dizer, porque já contei a experiência mais fascinante da minha vida. 27. Enfermeira tímida e recatada. Não sei se os contos que leio aqui são verdadeiros, ou apenas fantasias. Eu, contudo, pretendo narrar minha vida sexual tal como aconteceu, desde o começo. Não pretendo inventar nada, nem esconder nada. Por que estou fazendo isto? Muitas mulheres pagam para contar sua vida ao analista. Decidi economizar meu dinheiro, contando para vocês. Mas não tenho muitas esperanças de aventuras mirabolantes e fantasias imaginativas ou originais. Minha vida sexual é normal, como a de praticamente todas as outras mulheres do Brasil. Só dei para um homem de cada vez. Nunca dei o cu. Não engulo esperma. Raramente dou para mais de dois homens na mesma noite. Sempre um de cada vez e sem saber que outro me comeu. Em suma, sou extremamente conservadora e recatada. Comecei a dar tarde, já com 22 anos, porque era católica, e minha religião de então proibia sexo antes do casamento. Entretanto, comecei a trabalhar como auxiliar de enfermagem em um hospital de minha cidade, cujo nome omitirei por razões óbvias. Neste hospital, havia um médico japonês que se sentiu fortemente atraído por mim. O tal médico enviava-me flores com frequência, deixava recado para mim e tanto fez que resolvi sair com 28. Ele, como namorados. Naquela época, nem pensava em dar. Mas o tempo foi passando. Já estávamos namorando há um ano, e minhas convicções começaram a se enfraquecer. Um dia fui ao apartamento do médico, que eu considerava como sendo namorado, mas que só queria me comer. Na primeira tentativa, doeu muito, e tivemos de desistir da penetração. Ele, porém, foi muito paciente, e continuou se esforçando para tirar meu cabaço durante 2 meses. Foi uma experiência desgastante. Às vezes eu pensava que o pau do japonês tinha entrado, mas quando perguntava a ele, recebia um não como resposta. Um dia, porém, quando ele tentou mais uma vez enfiar o pênis em minha vagina, senti uma dor aguda na parte baixa do ventre. Depois de tantas tentativas frustradas, duvidei que daquela vez o pinto tinha entrado.